Recife para o táxi, 2 horas e meia, alterna Recife com 9 e 4 a bordo. Uno 098, táxi Pátio Índia Alfa no ponto de espera, torre 1895, ajuste na 013, boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1013, bom, 098, boa noite. Pessoal, ao 52, chama o 29, pessoal. 29, boa. Vou ajudar o 020, clear, to line up and take off, runway 10, lindo, 120 degrees, 6 knots. Clear to line up and take off, runway 10, copy the wind up, 020. 3152, taxi via Alpha, Juliette, posição 06, bate 1. Alpha, Juliette, 06, tá 172, desça para 2000 pés, autorizado LS em ponto localizador. 2000 pés, por trás, autorizado localizador, gol 972. Xenem é 258, 3 milhas e meia para externo, torre 1895, autorizado final LS. Autorizado final, 2395, obrigado, uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, a Xené 6258, uma milha do marcador chileno, pessoal. Sétima 258, foi estudando aproximação, com autorização de pouso. Guarda a autorização de pouso, a Xené 6258. Torre Salvador, gol 9098, ponto de espera pronto. Sétima até a posição. Vai, mantém a comunicação verde. Now I bond at 55, control 120 decimal 8. 120 decimal 8, depth call 020, boa. Boa. Marcher, boa, depth call 020, airborne. Portugal 020, radar contact on departure, declare maintain level 370. Maintain PUCA departure, Portugal 020. Maintain PUCA departure, maintain PUCA departure, climbing to level 370. Portugal 020. Thank you. Costa, Xenem 6258. Xenem 6258, solo ao 58, solo 121, décimo 9. 219, Xenem 6258. 091098. Vamos 098, a linha e decola pistão 0, vento 120 graus, 0,6 mais. A linha decola pistão 0, vento 098. Xenem 6258. Atingindo 4000, pode prosseguir na descida, 3448-38891, correção. Para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado, o 3891. Ok, condições visuais, deve estar 2000, está autorizado, pode voar duro, 3891. Vou ir na proa 190 até interceptar o 3891, o tráfego precede o número 1, agora está passando duna no momento. Tem um tráfego no TCAS, proa 190, está autorizado, vai reportar estabilizado, 3891. O Gol 972 no localizador, Vitor. 972, complete LS, chame a torre 118, decimal 95, pouso. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, bom pouso. Oi, boa noite, o Gol 1972, está precisando ele, LS da 10, trepa checado. Gol 1972, vento 110 graus, 069, livre pouso, pistão 0. Livre pouso no 0, Gol 1972. Polo 098, decola 0300, controle 120, décima 8, uma boa noite. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 1098. Boa noite, Gol 1098, contato radar. Subir, manter o nível 370, mantendo o perfil da Feira Puca. Salve o 370, mantendo o perfil da Puca, Gol 1098. Portugal 020, climb maintain level 330. Boeing Portugal 020. Afirma ali, climb maintain flight level 330, Portugal 020. Climb flight level 330, é Portugal 020. Afirma ali, contact Recife Center, frequency 126.85, Portugal 020. 126.85, é Portugal 020, boa. Boa noite. 3891 para interceptar agora o localizador, esquerda proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, vai reportar estabilizado, 3850. 3891. Seguir a P700 ou 3891? Afirmativo, está autorizado e reporte localizador. É, reporta, avião. Gol 1970. Cadê a equipe de solo chame táxi? Chama táxi. Foi bom, valeu de fundo do seu fone. 972, solo 03, táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, manterá antes da Juliette, gol no 972. Agora estou rindo no 895 Pomposo. 1895, uma boa noite. Boa Salvador, muito boa noite, OTAN 3891, passou externo, já baixado e travado. OTAN 3891, livre pouso, pistão na zero, vento 190 graus, 04 nós. Livre pouso 90, 3891. Lono 972, visual com o contato da companhia iniciando pushback no gate 3. Afirmo. Sim, seu gate é o 3, vai aguardar o início do táxi do banho da companhia e ingressar via Juliette. Gate 3 irá aguardar e ingressar via Juliette no 972. Boa noite, Azul 4062, identifique, chegada Mari, desça para 2000 pés, 1003, o ajuste. Chegada Mari, 2000 pés, 1003, Azul 4062. Voo no 098, chame agora Recife, frequência 1285, alterne 125, decimal 45. Voo no 095. 52545, voo no 098. Controle, o Azul 4062, poderia voar de Gatituna? Autorize TAP. Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 3, no bom leite. 0, 2, autorizado. Ok, siga o gol e em posição 0, 2, 3, 8, 9, 1. Commander, Gol 1170. Gol 1170, autorizado. Ele é decolar pista 1-0, vento 1-0 graus, 05 nós. Gentileza, só confirma pra mim, o POB é 039? Autorizado a linha de colada 1-0, felizmente somente 039 mesmo, certo? Tô uma boa decolagem pra você. Ok, vai bater do lado. Decolando Zuno 1, contra a linha 208, boa noite. 208, boa noite, bom trabalho, senhor. Boa noite, boa noite, Gol 1170, decola passa 1600. Boa noite, Gol 1170, contato radar, sub mantém o nível 370, mantém a saída PUCA. Na PUCA, sobe para 370, Gol 1170. Olha, o 4062 está autorizado para o ILS X-Ray. Afirmativo, está autorizado final ILS X-Ray, reporte no localizador estabilizado. Reporte lá estabilizado, 4062. Beleza, o 4062 estabilizado. 4062, chame Recife. Corrijo, chame a Torre Salvador em 1895, está autorizado para a LS, azul 4062. Torre 2895, azul 4062. Salvador, azul 4062, estabilizado. Azul 4062, ajusta 1-0-1-3, reporta baixar a trava. Reportará 4062. Bom dia, Ronda Vassar. Homem. Torres do 4062, baixado e travado. Estou autorizado no 0, vento no 20 graus, 05 nós, azul 4062. Livre pouso, azul 4062. 143062, solo 21, linha direita, na Fox Taxi via Alfa Kilo, para o pátio 3. Taxi via Alfa Kilo, para o pátio 3, azul 402. Salvador, 3152, autorização para Maceió. 18, decimal 95 para cópia. 18, 95. Confirmando, é 18, 15 ou 18, 95? 1, 18, 95. Ok. 152, autorização, Maceió. 3152, Maceió autorizado 330 ao nível, e aí eu peso Whisky 58, decolada 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Aciona 51, 15, controle 120, decimal 8. Autorizado Maceió, nível de voo 330. Amper Whisky 58 até Aracaju, depois Maceió. Decolando a pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, transponder 51-15, controle 1208, TAN 3152. Fechamento correto, sendo pronto o acionamento do SPEC. Agora. Oi, Salvador, bom dia, eu vou 9037, informação de saída do COP agora. Voo 9037, Guarulhos, autorizado 360 nível, via Upezulu 10 até bridge, após Upezulu 16, decola da 10, curva à direita, saída da Euleda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alpha, aciona 5121, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, Upezulu 10, bridge. Só confirmando, transforma 5121. Como é que é? 5121. Chame pronto no 10, gol 9037. Salvador, até 3052, posição 62, é pushback acionamento. Rodrigo, aqui de São Chão, táxi, está 3052. Cuidado, chama táxi, está 3052. Salvador, 73052, pronto pro táxi, 69, 2 horas e 15, Natal. Transuno 52, táxi via Pátio, Índia, Alfa, a linha decola 90, vento uma centena 04. Autorizado, táxi, autorizado a linha e decola na pista do zero, 31 52. Noite, só 3170, identifique, chegada Mari, desça e mantenha 2000 pés, da altímetro no 013, está autorizado na ADS, aposto localizador estabilizado. Salvador, o gol 9037, posto em estacionamento, posição 1-0. Correndo com a equipe de solução, chama o táxi 9037. Decolado aos 38, controle 1208, boa noite. Boa noite, 3052. Salvador, TAM, 3152, boa noite. Boa noite, está 3152, contato radar, sub mantém nível 330, saída PUCA. Saída PUCA 330, quando possível, Aracaju ou Maceió, está 3152. Tá ok, sente. Salvador, voo 9037 para o táxi. 150 a bordo. 4 da autonomia, Fernando Valeão. Voo 9037, táxi autorizado via Pat India Alpha. Além da coluna 0, ajusta 190 no 3. Uhum. Vento 190 graus, 049, gol 9037. Atenção, para o telefone 190, 190. Tá, 3170, uma cidade de livrar as restrições de TAP? Tá livre das restrições em TAP, 3170. Vem, 3152, chame Recife, frequência 12685, alterne a frequência 12545, TAN 3152, bom dia. 12545, TAN 3152. Na decolagem, Gol 9037. Excelente. autorizado, até 3170. Ah, 3170, autorizado, final LS. Chame agora a torre em Salvador, frequência 1895, bom voo. 1895, até 3170. Salvador, está 3170, boa noite. 3170, muito boa noite, ajustão na 013, já porta baixo travado. 3170, vai a porta. 3360, mando da Elgo, 9037. Travata 3170. Vento 1 no 0 04 nós, pouso autorizado no 0, 3170. Autorizado, pouso 1 no 0, 3170.